dia 2-5-1-1-0-1, 4 horas, Galeão. 101, 4 horas de Galeão. Tá autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf e chame quando pronto para a decolagem. O altímetro 1019. Juliette Alfa para o ponto de espera da 22, chama pronto 62. Salvador, Alfa Yankee Oscar, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee Oscar. Alfa Yankee Oscar, solicito autorização de retorno da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Está livre iniciar no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Oscar. Excelente, obrigado. Tom Mike X-Ray Fox, na escuta? Na escuta, Tom Mike X-Ray Fox. Confirme, sua posição é a remota 1 no 3, é isso? A posição aqui é remota 14. Ok, está autorizado o reboque da remota 14 até o portão 062, reporte ao terminal. Mike X-Ray Fox. Sim, sim, reporte ao terminal. próxima ao ponto de espera da 28, Oceaner 6251. Oceaner 6251 está autorizado a alinhar em decolada 28, vento de 200 graus com 15 nós. Alinha em decolada 28, 6251. Alfa e Antioquia, solicito autorização para ingressar no pátio principal até o gate 1. Autorizado, Alfa e Antioquia, reporte ao termo do reboque. Ok, gente, obrigado. Tom Mike X-Ray Fox, na escuta. Decolou os 38, controle em 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, graças, bom dia, 625. Então, Mike X-Ray Fox, a torre, Salvador. Escuta, prossiga, mais aqui, Fox. Sua posição no aeroportão 612, amigo? Positivo, 612. Positivo, posição 612. Ok, o que aconteceu? Ultrapassou aí o portão, foi isso? Não, não, eu tô... frente já a portão 612. Dael? Matinho, Dael. Ultrapassou o portão 612, é isso? Tá retornando agora. Ok, tá. Ok, compreendido. Reporte ao termo do Evo. Eu vim de ré, e aí. Agora virei a posição, tá? Estou aqui adentrando já a posição 62. Ah, ok, compreendi, ok, ok, bom dia. X-Ray Fox, gente, bom dia. E agora? Deu perfil, 62. Logo na Repórter do Vietnã. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Webjet 649, bom dia, copia o 340 para Guarulhos. Ok, Web 6749 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 28 com curva esquerda, subida Dael Leda Bridge. O transponder é 5430, controle opera em 120, decimal 8, cotejo. Está autorizado, correto, Web 6749, chame para o acionamento no portão 3. Torre, bom dia, Webjet 5898, cliente da Golf, portão 2. Web 5898, bom dia, copia 340 para Confins. Agora. Ok, Web 5898, está autorizado para Confins, nível de voo 340 pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 28 com curva à esquerda, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5435, o controle opera em 120 decimal 8, corteja. Aprovado nível 340, decola da 28, primeira esquerda da El Leda Bridge, 208-5435, Webjet 5898. Correto, 5898, chama pronto para o push no portão 2. Chamaremos, muitíssimo obrigado. Web 5717, bom dia. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 340. A primeira aerovia Upper Zulu 10 até a posição SMAP. Após segue conforme o plano. Decola da cabeceira 28 com curva à esquerda, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5434 e o controle em 120.8. Cotejo. 4-0 aprovado, apertou no zero, liga, mapa, segue com o quarto ano. Decolando da 28 com a esquerda da El Leda Bridge, 434-208-357, está no portão verdadeiro. Web 5717 no portão 10, correto cotejamento, chama para o pushback. Controle 6251. Ok, 6251 no centro agora, 1251 na alterna, 13325. Autorizado o posicionamento no 3, chama para o táxi, web 6749. O altímetro 10119. Autorizado, 6749. 6749, peço apenas que coordene com a equipe de solo puxar a aeronave com a cauda para a Taxiway Índia, ok? Uma vez que a pista em operação é a 2. Afirmo a cauda para a Índia, o 6749.